favela que tem muito, fechou, tamo junto. É tudo louco, fabricado pelo mundo. De quebra vem de monte, chapou, escurece. Tudo guerreiro fabricado pelo rap. Segue aqui é Nordeste, a febre, o lado preto. Moleque pele osso, furioso com os governos. Preta velha em desespero no ventre, traz o ódio. 500 deputados vão sorrir no meu velório. Insano, psicótico na terra da loucura. O mundo dos pilantras na sombra da ditadura. Que eu faço vem das ruas, inspirado, revoltado. Não vou baixar a cabeça com os problemas no barraco. Ei, favelado, mete as caras pra ganhar. Fecha os punhos, representa teu lugar. Segue em frente, segue, segue a trilha. Os argumentos trigo, troféu dos traíra. Maléfico sem vida, sorrateiro na quebrada. Se faz de chegado pra depois joga praga. Que nada, sou da rapa, sou do gueto mais profundo. Eu sei que a verdade não importa pros imundos. Se oculta nos escuros, conspirando se acovarda. Piada do comédia, sem encanto, perde a graça. A profecia já começa a se cumprir. Para o justo, acontece o que ele teme. Para os justos, é dado o que eles desejam. Já pensei em desistir disso tudo. Mas o rap é foda e me mantém vivo no mundo. Vomito no segundo, um maldito que não serve. Discurso todo falso produzido no DF. Vem, faz um teste, vem, pode vir. Quer me jogar pras cobras, vem, tenta me engolir. Opa, escuta aí, que a sua velha é minha verdade. Cadeia já passei nos infernos da cidade. Sei, sem piedade, o teu mundo me detesta. Aqui, aqui sou eu, vivão, aqui na selva. Vem, com tua raça, com toda tua maldade. Preto véi, me protejam. Sou dos atabaques, sente a vibração do tambor batendo forte. Estourando só se é light, igual tiro de glock, de glock. Eu queria respirar bem distante do perigo. Tranquilo no barraque, esquecer os inimigos. Mas o mundo dá motivo pra pegar o microfone. Jogar tudo na rima e estampa com meu nome. Favela que tem muito, fechou, tamo junto, tamo junto. É tudo louco, fabricado pelo mundo. De quebra vem de monte, chapou, escurece. Tudo guerreiro fabricado pelo rap. Favela que tem muito, fechou, tamo junto, tamo junto. É tudo louco fabricado pelo mundo. De quebra vem de monte, chapou, escurece. Tudo guerreiro fabricado pelo rap. Você ri do meu sotaque, menospreza minha cidade. Humilha nordestino que busca oportunidade. Você não vale nada aqui pra todo esse nordeste. Você não vai entender o orgulho do sertão que ferve. Desce, sai do trono, desce dente do império. Você mata criança dentro do teu ministério. Você matou os índios, você mata escravo. Pra ter sua cobertura de luxo, carro importado. Safado, que persegue os imigrantes. Que leva mil chibatadas e não nega sangue. Cê se acha grande e poderoso. Foi tudo conquistado com a desgraça desse povo. Devolve o que é nosso, devolve nossa terra. Você que faz o mal e plantou toda a miséria. Você jogou pra nós as moedas, piada. Aí João Cláudio, cala a boca, não tem graça. Pode dar risada, disfarça teu racismo. No programa do jogo, na TV, tudo ao vivo. Queria que você comesse lixo igual nós come. Queria que você descobrisse que quer ter fome. Some, quero ver tu correr aqui na vila. Na frente de faca, de pistolas, armadilha. Favela que tem muito, fechou, tamo junto, tamo junto. É tudo louco, fabricado pelo mundo. De quebra vem de monte, chapou, escurece. Tudo guerreiro fabricado pelo rap. Favela que tem muito, fechou, tamo junto, tamo junto. É tudo louco, fabricado pelo mundo. De quebra vem de monte, chapou, escurece. Tudo guerreiro fabricado pelo rap.